Salve Caetano, meu filho, te amo. Gabi, meu amor. Aê, aê. Desculpa qualquer coisa. Titio te amo também. Demais. É nóis, Caê, titio te amo. Tamo junto. Yeah! Divido o céu entre raios e fogos. Descanso os olhos por necessidade. Prensado por aqui é natural. Melhor agir com naturalidade. Rodando a baga, limpando a casa. Uma vitrola pede a benção aos seus chiados. Juntei esmola. Fui de magrela agradecendo pelo vão. Entra calçado, quebra mola. Seguindo a ordem, eu caminhei desgovernado, estrada longa, mais de 2 milhas nas ideias. Muito da hora, o agora é velho. Só se passaram alguns momentos, mas já deu saudade dela e eu me ausentei de um lar. Sempre morei com quem só muda de endereço. O coração pulsiona o agradecimento, mas nessa daqui as lágrimas se perderam nos batimentos do MK pra Babilônia. Baby, o beat é do MK. MK. Baby, o beat é do MK. MK. Baby, o beat é do MK. MK. Pra Babilônia. Sujão, cerrado seco, não consigo respirar direito. Amanhã vou acordar mais cedo. Anel de cigano no meu dedo. Longe da vaidade, é que eu gosto de enfeitar meu templo. Faço uma mandinga que afasta as ziguezira. Papai me dizia que o pensamento cria. Por isso eu sou minhas linhas. Da ponta do pé até o cílio em frente da retina. Por isso a poesia, não pela faminha. É que se eu não escrevesse, juro eu morreria. E por isso a vida, então me jogo no meio do mundo pra fazer um suco que te liquidifica. E ninguém te explica. Filosofias, nem pesquisas, nenhuma teoria ensina mais que a vida. Eu digo aleluia. Deus era baiano, minha religião é o Caetano. Baby, o beat é do MK. Pra Babilônia. Baby, o beat é do MK. MK. Baby, o beat é do MK. Pra Babilônia. A rataria, baby, é popular. Brasileiro, popular. Popular, pra Babilônia.